¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, ouvintes, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night. Estamos de volta para mais um fim de semana em grande. Ora, na passada semana não estive convosco, tal e qual como vos havia prometido. Peço já sinceras desculpas, mas cá estou esta semana e para vos trazer grandes músicas, porque lá está, na Rádio Internet só tocam o quê? Grandes músicas, exatamente. Ora, nem mais. Pois muito bem. Ora bem, hoje vamos começar em grande com um grupo que, pelos vistos, fez muito sucesso na década de 1990, mas confesso, não conhecia os Santa Claus. Alguém se lembra deles? Lilás! É como se chama a música que vai abrir a edição de hoje. Atenção, porque é uma relíquia retirada de uma fita magnética, uma coisa deliciosa da nossa música, da nossa dance music portuguesa. Mas hoje vamos ter mais. Vamos ter Flow 212, vamos ter Bumblebeat com Direito ao Sul e muito, muito mais nesta noite repleta de grandes músicas, de grandes hits da música de dança, a mais recente e a mais antiga. Grandes músicas para começar então a ouvir a partir de agora. É só começar a contagem e a música começa a rolar. Agora vamos lá. Boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Pela cor lilás, prata na luz do amor, céu azul.

Segunda sequência do nosso Friday Night. Está quentinho isto hoje, não está? Pois é, grandes músicas e só agora começamos. E já agora, se só agora puderam prestar-nos a devida atenção, então sejam muito bem-vindos a mais um Friday Night e um forte, forte abraço. Eu sou o Carpo na parte e já estava com saudades vossas. Vamos sem mais demoras começar com mais uma sequência, desta vez com Pet Azuki e o tema I'm Back Again. A próxima música é brutal. Não podes perder. I'm back again, and it's been so long, but I got here in the end. Never again, never again will I leave you waiting, waiting like you did. When you feel that something's closer, and it really

americano quando si fa la mola sotto la luna come te venen cave di I love you papà l'americano. Just like Oh. grande sequência! Estou de volta! Pois é, pois é! E sabem o que é que me está a dar assim mesmo vontade de ouvir agora? Eu explico-vos. Hero Dance, anos 90, é o que me está a vontade de escutar neste momento. E por isso me dão licença. Strict Line M-O-L-R, aliás. Com Let the Music Play. Ainda para ouvir La Bouche com Be My Lover. Ou, por exemplo, porque não, ficamos com Catalana, da Summer of Love, Verão do Amor. Pois, muito bem, são apenas 3 das 5 músicas que vão poder escutar nos próximos minutos. Para isso, só precisam de ficar bem ligados na Rádio Interweb. Façam um favor, aproveitem ao máximo esta seleção musical, estas seleções musicais do nosso programa, porque o meu objetivo é fazer com que o vosso fim de semana comece da melhor maneira, em grande e com toda a energia positiva. Façam um favor de serem felizes, como eu costumo dizer, e agora, se me dão licença, é tempo de viajarmos até à década de 1990 para ouvirmos Strict Line M.O.R. com Let to the Music Play. 5, 4, 3, 2, 1. We started dancing and love put us into a groove. But now he's with somebody new. What does love want me to do? Let the music play, he won't get away. Just keep the groove and then he'll come back to you again. Let the music play, he won't get away. We started dancing and love put us into a groove. As soon as we started to move, the music played while our bodies just lay to the dance. And loving comes up for romance. I thought it was little man was no, we shared this feeling just between ourselves. But when the music changed, the plan was rearranged. He went to dance with someone else. Love said, let the music play. Yeah.

could be your lucky star. Ouvintes, já vai longa noite de sábado, ou de sexta para sábado, como preferirem, com muita energia aqui no vosso Friday Night. Ai, mas a sério, que saudades que eu tinha vossas de estar convosco, de vos fazer companhia nestas noites de viragem de para fim de semana. Espetacular este ambiente que está hoje no nosso estúdio, aqui na Rádio Antena Web. Ora, vamos continuar na maravilhosa década de 1990, para ouvir nomes como Perpressor, como Akira, com Rosella, Everybody's Free, mas aquela que vai iniciar mais uma sequência, a penúltima do nosso Friday Night, sabem como é que se chama? Ah, não sabem, mas eu digo-vos, chama-se Summer is Crazy. Quer dizer em português que o verão é pura da loucura. Quem canta é Alessia, e é com ela que vamos iniciar mais uma sequência. Espero que aí esteja tudo com energias em alta. Prontinhos para dançar mais um bom pedaço com mais 5 músicas. Aí mais uma sequência impecável. Here we go! Here we go! Music is the key to fall in love. Music is the answer of the world. Music is the power to survive when I feel down. Even if I'm wasting all my time trying to catch a face out of my mind, the sound that takes you back into my heart, into my soul. Remember the time. la la tonight, la la la la. Summer. would be good to be in your shoes. Even if it was for just one day, wouldn't it be good if we could wish ourselves away? Wouldn't it be good to be in your shoes? Even if it was for just one day, wouldn't it be good? Everybody's free to feel good. Everybody's free to feel good. Everybody's free together, we'll make it through. Someday a spirit will lift you and take you there. I know you've been hurting, but I'll be there waiting to be there for you. And I'll be there just helping you out whenever I can. Come, everybody's free. E pronto, companheiros, chegamos ao final de mais um Friday Night. É verdade, a décima edição deste momento radiofónico chegou ao seu final, mas para a semana vai haver mais, lá está, se não houver nenhum imprevisto, como por exemplo houve na passada semana. Ah, enfim, bom, música para curtir há mais, já com mais um Electric Night prontinho para começar a tocar. Eu quero antes de deixar-vos mais 5 músicas e que lá está aquele abraço. Ora, mas muito bem, vamos ter aqui nomes como Stanley Foot. Vamos ter, por exemplo, também aqui para iniciar John Revox e este Olé. E para finalizar mesmo, trago-vos música portuguesa, tal e qual como começamos. Música portuguesa, agora com os Santos e Pecadores, leva-me a dançar. É com eles que vamos acabar esta noite de sexta-feira para sábado. Quero enviar-vos mais uma vez um grande abraço, agradecer-vos pela companhia e, a sério, ouvintes, façam-me este favor. Sejam felizes, por favor, sejam felizes, porque é isso que nós precisamos, é ser felizes, estarem dispostos para enfrentarmos mais uma semana. Aproveitem o fim de semana para recarregar baterias e para a semana eu cá estou para vos encher de energia durante mais 120 minutos. Fiquem bem e já a seguir, John Revox com Olé! Até para a semana! Let it fall of most respect. Cause what you give is what you get. Imagine the world as a unity. Let's make this dream our destiny. As you know, dreams come true. If you put a lot of love in the things you do. Now that's the bottom line. Love is all. Every boy and girl keep standing tall. And those who believe through will be found. Love makes the world go round. Love makes the world go round. viaje para buscar los sonidos mágicos.